Azul 4206, chega o trem de pouso, pistão no zero livre, o vento 90 graus, uma dúzia nós. Livre, pouso na 10, Azul 4206, chegando. Gente. Trip 5241, decolou de Salvador ao 02, chame controle em 1208. 208, trip 5241, centro. Salvador, boa tarde, trip 5241, transferência. 5241, contato radar, saída Arbor, sobre o nível de voo 200. Para 200 na Arbor, trip 5241. TAM 3217, chame centro Recife, 133325, alterna 1251. Direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. 1219. 0895, obrigado, 1077. Charlie Alfa Oscar, prossegue o táxi via Pátio Índia e Alfa. Até o ponto espera da 10, quando se marcar a torre 1895. Regressando para o Índia, na cidade do litoral. Sim, rebote sinal para o pouso, guardião da mesa. Desculpa, controle, regressando para Salvador. Estou regressando de Ondina, prossegue para Salvador. Sim, guardião 06. É posta através de Pituaçu. Juliette, Azul 4201. Oceano 6210, Juliette para o 04. Juliette 04, 6210. Azul 4206, irá prosseguir via Juliette para o 01. E a Juliette para a posição 1, Azul 4206. Guardião 06, tem um tráfego. Um helicóptero indo na no farol de Itapuã. Demativo, ainda não visual, dois para tempo ao prato, 510 no litoral, então vou chamar através de controle. Sente, guardião 06. Controle de Salvador, TAM 3190, informação Victor. TAM 3190, ação de identificação, chegada a Mari, desse nível de voo 060. Chegada Mari para o 060, 3190. Controle o trip 5219, autorizo da presente para a história da conquista. Aguarde o trip 5219. Afirmativo 04, 6210. Mike Eco Delta, desça para 510, ajuste no 015. Boa tarde, Cono 925 para Brasília, nível 360, copia. Autorizado Brasília, nível 360, via Vazulu 17, decola 10 com curva direita, saída Arbor Elefa. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5436, cotejo. Mike Mike Echo Delta pende ao tráfego que decolou de Ondina, indo para Salvador, próximo a outra vez de Pituaçu, a 500 pés. Charlie Alfa Oscar, torre 1895. Europa agora comprou do farol de Chapuá. Guardião 06, não estou recebendo o seu transponder. Acione 0106. Está acionado 0106, está visual com Eco Delta e mantendo separação. Entre, Guardião 06. Zero, pode falar na frente, tá? Confie para o controle. Mantenha na estação 3190. Trip 5219, autorizado direto conquista. Autorizado conquista, 5219 da Trip. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, aciona 5466, coteje. Autorizado, nível 360 para conquista, decolamento 110, com a direita da El intercepta o tubo no meio, a rota do plano 208. 4628, Samara para o 755, correto. Quando pronto, chame no 08 para o posicionamento. Dado voa direto Graé, informe solo controlado. Sim, está livrando o litoral direto para o Graé, 06, vai chamar no solo. Centro Recife, 1260, alterna 1288. 1268. Gol 1077, contato radar, saída da AEL, submantenha nível de voo 240. O perfil da AEL lenda sobe ao 240, gol 1077. Papatango, Iskengtango, autorizado o táxi, reporte para o ingresso na Papá. Paulo Salvador, Trip 54 no 5. Trip 54 no 5, para Ilhéus, aguarde cópia. Afirmação, só para solicitar a coordenação do nível 160, por gentileza. Pedremos, corre não. Papatango, Iskengtango, autorizado, ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Autorizado, ingresso, vai reportar alinhado e pronto, Iskengtango. Papa Romeo, Charlie, Alfa Oscar, autorizado, decolagem, pista 190, vento 80 nós com 13. Da Elida, ou a Coral, aqui foi autorizado. Uma tenda de 1000 pés no litoral, até outra vez do farol da Itapuã. O 54 no 5 infelizmente não será possível, pois temos aeronaves que decolam na 17 de performance inferior, que prossegue também no corredor a fé. E aguarde apenas a autorização do centro, do 1160. Ok, mas escuta. Copiou, Delta. Solo 1-1, frequência livre 06. 755, autorizado para tiver questionamento, chama para o táxi. Controle o Papa Romeo, Charlie Alfonso. Solos 1-2, chame o controle em 1-2-0-8, uma boa noite. 0-4-3-0, Charlie Alfa. Visual com campo, a 4 milhas da rotatória, o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, chame torre, 1-1-8-9-5. 95 Zulu. Mantenha a cabeceira, aguarde só um instante, o esquentamos. Muito bom, boa tarde, estou falando Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, boa tarde, 1500 pés na rotatória e mantenha. Lima Kilo Zulu. 6720, autorizado, final ILS, reporte estabilizado no localizador. Cuidado, autorizado ILS, contato localizador, 6720. Salvador, 35241, no posto de dados, para o de Vitória da Conquista, está presente? Aguarde, 35241. Whisky Tango, vento 80 graus com 129, livre decolagem, pistão 7, Whisky Yankee Tango. Eco Delta, continue a aproximação, reporte na curta final no 7, Mike Eco Delta. Romeu Mike, Mike Vitor, aguarde para copiar. Congonhas, informe o padre que encontra. Aguardando. Cheiro normativo. 3,6 pela direita. 3,60 pela direita aqui, o Lima que usou. 77, chame centro Recife, 133-25, alterna 1251. 133-25, 251, já volto. Estabilizado, ele está no mercado 20. Web 6720, chame torre, 1-1-8-9-5. Obrigado, boa tarde. 319, pode continuar, eu tenho para 2000. Autorizado, TAM 3190, 2000 pés, ajuste no 0, no 5, autorizado, final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Way, para o localizador, deixou para 2000, TAM 3190. Oi, boa tarde, boa noite, nós dois, Fabita, para o nosso lugar. Gol 1612, ação de identificação, chegada Mari, desça do nível de voo 050. Identificou na Mari, autorizada, com 050, gol 1612. Apoio, Whisky Tango. Esse após conforme a rota do plano, decola a pista 10 com curva direita, saída é a da Eoleda, após direto Ilhéus. O controle em Salvador opera em 120, decima 8, aciona 5475 Cotete. Autorizado Ilhéus, 160, curva 677, decolada 10, primeira curva à direita da Eoleda, 120, decima 8. Correto. Quando pronto, somente posicionamento no pátio 3. Fala, gol 900. Gol 3, agora 103. 3 horas com 20. 4 milhas de cabeceira no zero. Tá visual com o mesmo? Ainda não, amigo. 7. O Web 6720, checa o trem, pouso livre no zero, vento 80 graus, 1-12-9. Tá, embaixo da nave, pouso 6720. Taco. Tá, Romeu, Mike, Mike Vitor, para Congonhas, 380, copia. Autorizado, Congonhas, nível 380, decola pista 10, com curva direita, saída da Eoleda Bridge, intercepta Zulu 10, após conforme a rota do plano de voo. O controle Salvador opera em 120, decima 8, acena 5477, coteja. Zero curto, ok? Positivo. Olhando 360 para a esquerda aqui, o Lima que usou. Web 6720, livre pouso no zero. Vento de 80 graus, 1 a 12 nós. Pouso, 6720. Taque Eco Delta, considere seu solo, 17. Taxi livre, bate 4, Mike Eco Delta. Estabilizado, TAM 3190. TAM 3190, chame centro, correção, chame torre, 11895. Torre 1895, bora. TAM 0, foco 3190. Gente. Terá condições de decolar de imediato quando tão logo liberada a pista? Após a passagem do Web ali, mantenha no 0, no 755. Mike Vitor, quando pronto, são e para o acionamento no PAS 3. Setor, aguarde para aproximação e pouso. Eu mantendo. Gol 1612, confirme se teve interferência no ATI? Confirmo, recebemos interferência do centro, a frequência daqui, gol número 10. Gente, obrigada, gol 1612. And after that, as your flight plan route, your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka departure and Zipar transition. Salvador departure control frequency 120.8, call code 5472, read back. To read back, correct, call me when ready to start up and push on stand 11. Salve, minha 720, Livrando, escuta muito, boa tarde. Boa tarde, WebJet, minha 720, Taxi Avião, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta na 20. Salvador, gol 1856, com a IST, autorização Recife, por favor. Gol 1856, Recife autorizado, 390, via Peruíski 58. Decolar 10, curva esquerda, saída Puka, transição Caju. O controle Salvador, operem 120, decimal 8, aciona 5504, aguarde para o potejamento. Webjet 6720, Juliette para o 06. 706, obrigado, 6720. Gol no 856, prossegue o botejamento. 390, Recife, Perúcio 58, Decalura 10, curva esquerda, Puka, Caju 108, controle 5504, controle. Gol no 856, botejamento correto, quando promoção e pushback, acionamento no 02. Gol 925, quanto para o táxi, POB 121, 4 horas, apenas convite. Gol no 925, observando o ingresso do Boeing do WebJet no gate 06, após, prossegue, pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre em 11895, bom voo. 5, observando mesmo, pátio Índia e Alfa, ponto de espera do 90, chama a torre, 11895, boa tarde, 1925. O senhor vai voar da El, após da El vai prosseguir na 198 até Leda, e após Leda o senhor vai prosseguir Bridge, ok? Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Correto. Solos 22, libera a direita, chame solo 1219. Direita solo 1219, chame 3219. 325, alterna 1251. 3325, 1251. motor, Scan 3190, visitando a conta. Scan 3190, uma boa tarde, prossegue o táxi via Alfa, reportando a Antônio Juliette. Via Alfa, reportando a Antônio Juliette, 3190. Salvador, boa tarde, 3567, informação Victor, autorização Brasília 360. Scan 3567 para Brasília, autorizado o 380, solicita a coordenação do 36. Não, 138. Autorizado, Brasília, nível 380, via Pêsulo 17, decola pista 10, com curva à direita, saída arbó. Elefa, o controle, Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5505, Coteja. Brasília, aprovado 380, Pêsulo 17, decola da 10, arbó. 1208, 5505, da 3567, a transição é Elefa. Correto, Scan 3567. Quando pronto, chame por Cibec, acionamento no 03. A gente vai chamar. Apenas confirma, no transponder é o 5505. Isso, 5505. Sim. Prossiga, Gol no 601. Mantenha a velocidade, Gol no 601. Zero, vento 080 graus, curva 2 nós. Alinhar e decolar, 10, autorizado, Gol 9. Gol no 601, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. Mike Vitor, atento ao trip no passe 3, iniciando o pushback também em acionamento, coordenem com a equipe de solo, é o número 2 para iniciar o táxi no passe 3, o Mike Vitor, são e pronto para táxi. Gol 1612, chame torre 11895. 1895, Gol 1612, vambora. Gol 1755, chame centro Recife 13325, alterna 1251. 3325, obrigado, bacana. Torre, boa, 1612, estamos a 2 milhas do Indiacá. Gol no 1612, avistado. Curtiu a aproximação, reforço no externo, baixou a travada. Repassará no externo, gol no 1612. 5, contato radar, saída Arbor, sube e mantenha nível de voo 360. Saída Arbor, subindo para 360, gol. Eu sou 925. 9, mano 8 a bordo, 5 e 10 Campinas. Oceana é 6143, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Gol 1601, não desça para 3000 pés, ajuste 1015. Autorizado, pouso na 10, gol número 10. Oceana é 6143, autorizado no final ILS X-Way, responsabilizado no localizador. Mostrar localizador 6143. O trip 541551 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Vitória para o táxi. 71. Confirmando apenas a autonomia foi 2 horas e 30. 5-1 a bordo, 4 horas e 30, alterna Vitória. Copiado. Então prossegue o táxi, espaço principal, Índia Alfa, até o ponto Sera, condução à torre. 1-8-9-5, bom voo. Índia Alfa, pode esperar chamar torre 1-8-9-5, obrigado, então boa tarde. Boa tarde. Mike Vitor, prossegue então, como número 2, via pátio principal Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Quando chamará a torre, 1-8, decimal, 9-5, bom voo. Alfa, reporta a cidade, mano, menos 2. Oceano 6201, confirmando, copia? Estabilizando, via pista. Oceano 6143, chame torre 1-1895. 1895, 6143, obrigado. Oceano 6201, para o Galeão 360, copia? Autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, com curva à direita, saída da El Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu 1-0, após segue conforme a rota do plano. O controle opera 1-2-0, decimal 8, aciona 5502 Cotese.